3520. Ciente da informação Charlie, solicito nível 190 Aracaju. Para Aracaju, autorizado nível 190, rota direta, pista 10, curva esquerda, Pucajama, pós-direto Aracaju, controle no 208, transponder 5070. Está 3520, autorizado Aracaju, nível 190, tem fala do 10, curva esquerda, saída Pucajama, Aracaju. Controle 208, transponder 5070. Correto, portão 01 no chão de campo. Autorizado, Chantaco. para 3520, PLB 553, horas altera na Recife. 3520, direita da ponte para, reporte pronto. Agora a ponte pronto, para 3520. Alinhar e decolar, 150 graus, meia dúzia. OS25, controle 1208, boa viagem. 208, boa noite. Controle da 3520, 2300, saída Fuca. Então, 3520, contato radar na decolagem, tudo para o nível 190 na saída Fuca. 190, saída Fuca. Salvador, muito bom dia, o da 3399, informação Charlie. 3399-186. Salvador, da 3399. 3399, Guarulhos, está pronto para a cópia. Lado Guarulhos, no nível 360, Pesolo 10, pistão no zero, curva direita da El Leda Bridge, controle 120.8, transponda 5076. Lado Guarulhos, no 360, decola no zero, direita da El Leda Bridge, a Pesolo 10 inicialmente, 108, controle 5076, transponda 136 atrasos. Correto, chamei pronto. Eu poder coordenar por lado do Alfa Romeo 363 para lutar 3520. Chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 125.45, obrigado.